Lembrei de uma piada dos bebum no velório de um grande parceiro ilustre que morreu de cirrose, né? Mais um. E ali tá uns 8 gambás. Terminou a pinga. Mas tem café, eu vou tomar uma pinga. Não me empurra. Mas eu não tenho mais dinheiro, vou fazer uma vaca aí. Eu tenho que ter. Aí puxou as moedas, eu subi 5 centavos. E tu? Eu tenho 75. Mas juntaram lá de um monte de moedinha. Ô Bives, tu que é mais novo, vai, armazinho, goma, tu e cachaça. Vamos ficar a noite fria aqui, ver esses caras aí só com cachaça. Feito, feito. Aí foi o Bives, aí voltou o Bives com 5 garrafas de cachaça e um cacetinho. Só que, ó, tá aqui, ó, vou encher, cara. Pra que assisti? Cabe o saco, eu quero ver o que tu trouxe. Uma, duas, três, quatro. 5 garrafas de deu boa. E isso aqui, o que é? Pois isso. Pois, é um pão. Mas pra que tanto pão?